Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e do Alto Tietê. Queremos levar aos nossos ouvintes novos conceitos de espiritualidade, nova visão de nossos tempos atuais, mostrando a sabedoria, a doçura e os exemplos dos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita vem trazer novos conhecimentos e, para tanto, são necessárias palavras novas para se evitar as confusões que os adversários do espiritismo fazem, achando que tudo aquilo que se fala de coisas espirituais são iguais. A base da doutrina espírita ou do espiritismo consiste nas relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Também tem a prática da ética e da moral como princípio básico e primordial para a nossa evolução espiritual. As relações dos espíritos com os homens são constantes. É preciso conhecer e valorizar os nossos conhecimentos espirituais para sabermos contornar as dificuldades que virão no futuro ao ser humano no nosso planeta. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, ouvinte. Você que está aí nesse momento, se dispondo a nos ouvir um pouquinho. Hoje, nosso programa vai falar sobre saúde na visão espírita. Nosso convidado é o Dr. Alexandre Sarafim. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia para você, querido ouvinte da Connect Car São Paulo Rio 90.7 FM. E para você, um bom dia, boa tarde, boa noite, que está nos escutando através do site, através da gravação do nosso podcast. Hoje vamos iniciar com a pergunta para sorteio, para você que pode participar pelo site ou pelo telefone, utilizando o DDD 12-3206-4534 ou 12-3206-4537. Ou entrar pelo Facebook e responder a pergunta para participar do sorteio de dois livros espíritas. Os dois livros do Jorge que ele lançou ontem, isso, né, que é Músicas Espirituais Como Acontecem. E já vai com o autógrafo do autor. Exatamente. E a pergunta é: você acha que as doenças físicas têm relação com a parte espiritual? Então, entre lá no nosso site e deixe o seu comentário. Vamos iniciar com a prece de abertura com Mário Vinhas, da Casa do Caminho. Caríssimos ouvintes, queremos convidá-los a unir nossos pensamentos e sentimentos. Procurar nos fazer mais tranquilos, calmos, serenos. Colocar de lado nossas tribulações e deixar que a paz se faça em nosso coração. Vamos nos constituir numa grande corrente de amor e procurar nos elevar espiritualmente. E à medida que nos elevamos, vamos ganhando condições para conversar com Jesus, nosso bondoso Mestre e Senhor. Nossas palavras a Ele devem ser de gratidão por Sua bondade, Seu grande amor por nós e por Sua paciência para com nossos erros. Mas também, dizer ao Senhor da grande disposição que existe em nós de melhorar, de errar cada vez menos, e da ciência que temos da necessidade de vivenciar Seus ensinamentos para nos manter sempre nos caminhos do bem. Reconhecendo, é claro, que tudo depende de nós, do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa perseverança. Assim sendo, pedimos-lhe, Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. mas pedimos também que possa fazer com que a nossa prece alcance o Pai Celestial, para que possamos saudá-lo, para que possamos rogar a Deus que nos abençoe, para que possamos agradecer a Deus pela sua bondade, pela sua justiça, e renovar a Deus o nosso propósito de cada vez mais buscar nosso crescimento espiritual e assim estar cada vez mais próximos dele. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a saúde na visão espírita. E nós estamos aqui com o doutor Alexandre Serafim, que é neuropediatra, é presidente da AME, Associação Médica Espírita do Vale do Paraíba, com a sede no Centro Espírita União e Caridade, é trabalhador voluntário do Centro Espírita André Luiz e é espírita desde o nascimento. O avô já era espírita, o pai espírita, e ele, espírita, está aqui conosco para falar sobre a visão, sobre a saúde na visão espírita. Bom dia, doutor Alexandre Serafim. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos ver se hoje a gente consegue trazer algumas coisas novas sobre o que nós entendemos sobre saúde. Jorge, doutor... É Alexandre ou Serafim que nós vamos chamá-lo? Pode ser Alexandre, Serafim. Alexandre, Serafim, tanto faz. Tanto faz. Então tá. Então, para começar a falar, eu gostaria até de perguntar para ele, que muitas pessoas não sabem, talvez seja até importante para todos os nossos ouvintes, sobre uma matéria, né, sobre a grade curricular da Universidade de Taubaté, tem uma matéria sobre a doutrina espírita, né? O senhor podia falar um pouquinho para a gente? Não é uma matéria sobre a doutrina espírita. É uma disciplina que fala de espiritualidade e saúde, porque como nós estamos no meio acadêmico nós temos alunos de várias doutrinas, várias religiões e filosofias. Então, nós abrimos o tema como espiritualidade, porque a espiritualidade, ela basicamente abrange tudo, que é a forma como você busca se transcender na busca do seu Deus ou daquilo que você acha sagrado, independente da sua religião. Então, isso dá um conforto maior para que qualquer aluno possa participar. E aí nós abrimos, dentro dessa disciplina, as várias visões das várias religiões e doutrinas sobre o que eles acham sobre saúde. E temos então o tema da doutrina espírita na visão da saúde, que faz parte da grade curricular da disciplina. Ela é uma disciplina nova, nós vamos aí para o quarto ano dessa disciplina. Nós optamos pelo segundo ano da medicina, porque são alunos que estão começando, né? Ainda não foram ao hospital, então, vamos dizer assim, estão com a cabeça fresquinha para receber novas informações. E nos associamos a muitos colegas médicos e terapeutas de São Paulo, que trabalham com essa característica de uma visão espiritual da saúde. E estamos colocando para os alunos, quebrando um paradigma da medicina realmente, do ceticismo, da forma mecanicista como a medicina se coloca ainda hoje, mostrando que o ser humano não é só uma questão material, mas uma questão espiritual, e que ela influencia tremendamente sobre o seu físico, sobre a sua saúde. E isso está sendo realmente muito interessante, porque os alunos da medicina não têm essa visão mais holística do ser humano. Eles aprendem muito sobre o fígado, sobre o rim, sobre o coração, sobre os intestinos, sobre o cérebro, mas não entendem o ser humano no seu contexto geral. E eles têm, assim, realmente nos procurado, né, a nós, os professores, com grande ênfase, tentando entender cada vez mais sobre esse assunto. Então, eu creio que nós estamos conseguindo gradativamente mudar um pouquinho da visão do médico em relação à saúde das pessoas. E, doutor, existe bastante fluência nessas aulas, ou seria aquelas aulas que, quando se vai fazer, esvazia, vai alguns? Não. Ou é obrigatório? O interessante dessa disciplina é que ela é chamada, é uma disciplina optativa. Sim. Então, o aluno faz a opção por ela. Nós temos 20 vagas nessa disciplina. E o interessante é assim, quando preenche-se as 20 vagas, elas sempre são preenchidas, os alunos que não conseguiram, eles pedem para serem ouvintes na disciplina. Porque ela é uma disciplina optativa, mas de certa forma obrigatória. Porque todo aluno do segundo ano tem que optar por uma disciplina optativa. Desde que tenha optado, ele é obrigatório. É obrigatório a presença dele, entra no currículo dele, ele pode ser reprovado por falta, tem provas. E o engraçado é que os que não conseguiram pedem para vir. Então a sala sempre fica cheia. E a divulgação dos alunos para os outros alunos que não participaram faz com que eles queiram vir também. Então, e isso aí, vamos dizer, essas 20 vagas, é de acordo com a inscrição ou é selecionado os alunos? Os alunos são selecionados no primeiro ano por nota, assiduidade e comportamento. Então, os que têm melhor pontuação são os que escolhem primeiro. Porque nós temos várias disciplinas optativas oferecidas ao segundo ano. Então, nós fazemos, inicialmente, os professores de disciplinas optativas fazem uma exposição da sua disciplina e, a partir daí, os alunos passam a escolher. Quem escolhe primeiro são os que tiveram melhor pontuação no primeiro ano. E a nossa disciplina é uma das que preenche primeiro. Ah, que interessante, né, Jorge? E Alexandre? Você tem visto alguma mudança nos alunos depois que implantou essa matéria no tempo, na visão espiritualista mesmo, em termos de escolhas, talvez da especialização, em termos de visão de mentalidade dos alunos? Nós vamos agora desenvolver um trabalho para avaliar os alunos que passaram pela disciplina, porque como ela é muito nova, nós vamos para o quarto ano, então nós temos três turmas formadas, formamos uma agora em 2013. Então nós vamos começar uma avaliação das turmas que já passaram, que agora estão indo para o quinto ano e para o quarto ano, que tem mais convívio hospitalar. Então aí vamos entender melhor como essa disciplina repercutiu sobre eles. Mas nós fazemos, no primeiro dia da disciplina, nós fazemos um questionário de 54 perguntas voltados ao entendimento da saúde e da espiritualidade. E eles vão respondendo esse questionário sem ter nenhuma aula, nada sobre o assunto. No último dia de aula, no final do ano, nós empregamos o mesmo questionário. E aí nós jogamos dentro de um programa estatístico para avaliar a relação entre o não conhecimento de nada sobre sua espiritualidade e após uma disciplina. E o resultado é fantástico. A mudança da visão dele sobre o ser humano e sobre como a espiritualidade influencia é tremenda. As questões que eram negativas ficaram todas positivas. Mas, doutor, é interessante que, às vezes, a gente vai em médico, que a maneira dele receber a gente parece que já dá até uma vontade a gente se curar. Parece que é uma ajuda. Tem outros que a gente sai com tanta. Sai mais depressivo do que entrou. Porque parece-me que esse médico não sabe que nós somos um espírito, que nós temos uma série de dificuldades, também temos vários níveis de compreensão, e essa coisa é passada para o médico para ele entender isso? Ainda não. Ainda não. Nós estamos tentando. É que a medicina, na verdade, assim, para quem não passou pelo curso de medicina e não vivencia a carreira médica, ela é massacrante. É uma faculdade muito difícil, muito complicada, exige demais, e você pega aí alunos que acabaram de sair da adolescência e já entram num massacre tremendo. Então ela vai fazendo com que o médico ou o aluno de medicina gradativamente vá ficando cada vez mais cético. Porque a visão da medicina hoje é a visão da doença, mas não a visão do doente. Na visão da doença, a medicina faz com que o aluno tente, de todas as formas, salvar a vida da pessoa. Porque não tem ideia de estar tratando de uma pessoa, mas sim de uma doença. Então, ele quer combater aquela doença. E hoje o nosso sistema de trabalho médico também é massacrante. São plantões difíceis, são ambulatórios com uma quantidade enorme de pessoas para serem atendidas. Então você acaba ficando com uma visão muito mecânica da medicina. Então nós temos que estar gradativamente mudando esse tipo de visão, e não adianta querer mudar no médico que já está enraizado nisso. Nós temos que começar a mudar essa visão na base, na raiz, na educação. E é o que nós estamos fazendo. tentando mudar essa visão na raiz, na base, na educação. Os médicos, nós temos aí aberto as AMEs todas, para quem quiser frequentar, procurar, entender um pouquinho mais sobre espiritualidade na saúde, como isso influencia, como é que isso está relacionado. E, infelizmente, é o que nós vemos. Realmente, médicos extremamente estressados, impacientes, irritados, com todos os seus problemas que toda a população tem, seus problemas familiares, problemas econômicos, problemas de saúde, assim por diante, e que, na verdade, acabam passando isso no momento da sua consulta. Né? Porque nós sabemos que nada mais são do que vibrações e radiações que nós estamos sujeitos a receber e a emitir. E isso, infelizmente, acaba repercutindo na vida profissional do médico. É interessante que tem um grande amigo meu, médico, que eu sou paciente dele, ele falou, Rui, meu sonho é ter um hospital onde a hora que a gente for fazer uma operação, a hora que a pessoa estiver numa UTI, existe uma equipe de médiums trabalhando para aquele doente. Ele fala, porque a gente sente... quantas pessoas vão para ser operado, mas com tanto medo, com tanta falta de orientação, e isso cria até uma dificuldade para a gente. E a gente vê, e ele tem evidência, só que não é espírita. Ele fala, eu vejo uma série de amigos em volta daquele paciente, e eu gostaria que tivesse uma equipe espiritual trabalhando em cima dele. Qual a sua visão desse caso? Isso seria um aspecto interessante. O que nós temos que entender é o respeito ao paciente. Ah, sim, não resta dúvida. Hoje nós temos aí os serviços de capelania, que já são autorizados dentro dos hospitais, onde a pessoa tem o direito de solicitar o seu guia espiritual, seja ele padre, pastor, espírita, seja o que for, ele tem o direito de solicitar. Né? Nós estamos colocando também dentro da visão do acadêmico de medicina a forma da abordagem espiritual do paciente. Então, existe dentro do que chama-se anamnese, que é aquela conversa que você faz com o paciente para entender a sua história, os seus problemas e tudo mais. Nós ensinamos ao aluno a inserir um pequeno questionário de 5 minutos, onde ele consegue tirar a história espiritual do paciente. Para saber, assim, se dentro da espiritualidade dele está em conflito, não está em conflito, se ele quer alguma coisa, se ele não quer alguma coisa, se ele quer um apoio espiritual naquele momento, se ele não quer um apoio espiritual naquele momento. Então, aí você já pega o conflito. A partir daí, você já aciona o necessário. Por exemplo, se você percebe que tem um conflito e ele quer um apoio espiritual antes da sua cirurgia, no momento da sua internação por qualquer problema, você já pega nesse tipo de anamnese. E aí você aciona... Anamnese. Anamnese é a história que você retira do paciente, da doença dele. E aí no meio você coloca a história espiritual e você consegue retirar coisas interessantes. Porque, assim, de repente esse paciente está em conflito, ele está com problemas espirituais, está enfrentando uma doença. Se você não tem uma ideia do problema, e, por exemplo, você chega ali e vai fazer uma cirurgia, o médico chega assim e fala assim, olha, vamos rezar. Ele vai fazer, morri. Falo, se não estiver preparado. O médico não quer nem falar o que eu tenho. Ele quer rezar comigo. Então, você já aumentou o conflito da pessoa em cima disso. Então, é necessário, primeiro você entenda a necessidade da pessoa, para depois você dê para ela um recurso espiritual antes do procedimento médico, seja ele qual for. Né? A gente vê também que tem paciente que tem um medo tremendo da morte. Então, quando fala que vai operar, ele já... se considera meio morto já, né? Ele já está se entregando, ele já está rezando. Mas tem muitos assim? Eu acho que todos nós, espíritas ou não, né, temos um certo receio da morte, né? No próprio filme do Chico, na hora do aviãozinho ali, ele tremeu na base, né? Então, quer dizer, todos nós temos os nossos receios da morte. Então, quando você está numa situação de mais proximidade, que é aquele momento que você entrou no hospital para se tratar de uma coisa ou passar por uma cirurgia, é claro que você fica com mais medo. Né? E aí vem o conforto. Se você tiver conforto familiar, conforto espiritual, apoio da equipe médica, fica melhor. Ah, sim. Alexandre, eu tenho um primo que também eu acompanhei ele antes e depois dele conhecer a doutrina espírita, entrar, e ele já era formado em medicina, estava procurando sua especialização. Foi engraçado que ele queria fazer uma especialização que ele trabalhasse pouco e ganhasse muito. Seria uma boa. Agora passar para nós aqui. Qual é a forma? Ele queria fazer ou dermatologia, ou radiologia. Eu lembro que ele queria procurar alguma coisa assim. E foi engraçado que a gente entrou junto na escola de aprendiz. Ele que me trouxe, inclusive, para a doutrina também. E depois da mudança, depois de um tempo, quando ele teve que escolher, ele escolheu psiquiatria. Então, assim, e eu vi que foi, conversando com ele, ele falou, cara, depois que eu tomei o conhecimento dessa visão espiritualista, que eu tomei essa decisão. Você já presenciou algo parecido? Eu estou com 27 anos de profissão, 25 na área da neurologia pediátrica e 20 na área da docência, acompanhando muitos médicos nos últimos 20 anos que se formaram. E eu percebo o seguinte, não é o médico que escolhe a especialidade, é a especialidade que escolhe o médico. Então, eles entram com uma determinada visão, né? Eu quero ser cirurgião, eu quero ser cirurgião plástico, eu quero ser cirurgião cardíaco, eu quero ser neurologista e vira pediatra, vira dermatologista, vira oftalmologista, porque o curso vai dando visões variadas, das especialidades, e parece assim, que é que nem religião, né? É que nem roupa. Se você vai no comprar uma roupa, você vai vestir aquela que se adapta ao seu corpo. Religião e medicina é a mesma coisa, você vai vestir o que se adapta ao seu corpo. Então, a medicina, na verdade, o indivíduo vai pensando numa coisa e vira outra, porque a especialidade é que escolhe ele. Sem falar, né? Desafio para entrar numa residência também. Sim, o desafio para entrar numa residência é muito complicado, é muito difícil, é massacrante também, né? Mas a medicina, infelizmente, é assim. E a escolha da especialidade, ela vem vindo... Tem muitos alunos, por exemplo, que acabam a faculdade e não sabem o que vão fazer. Não conseguiram, ficam mais um ano ou dois dentro do hospital para depois decidir o que eles gostariam de fazer. Então, não acho que não é uma escolha do aluno, é a especialidade que escolhe mesmo. Né? Vamos falando aqui, que já tem pessoas comentando sobre a nossa pergunta que foi colocada. Você acha que as doenças físicas têm relação com a parte espiritual? Então, nós temos aqui a resposta da Lisiane. Dapper, de Amaral, ela respondeu, sim, com certeza as doenças físicas têm relação com a parte espiritual. Precisamos alimentar o nosso espírito com preces e bons pensamentos, para que possamos diminuir essas possibilidades. Orai e vigiai sempre que possível. Digo diminuir porque não deixaremos totalmente de adoecer em função das preces e bons pensamentos. Temos as vidas passadas para prestar contas, mas com certeza diminuiremos bastante nosso sofrimento se seguirmos essas práticas. E que assim seja. A Patrícia Félix também entrou aqui no nosso Face, dizendo, bom dia a todos, com certeza nós que estudamos a doutrina espírita aprendemos que tudo se inicia em nosso perispírito e depois se reflete no corpo. Cuidemos de nossos atos e pensamentos e seremos mais saudáveis e melhores. Parabéns, Jorge. Jorge Reis, por mais um livro que será um sucesso. Abraço fraterno a todos. Quem sabe hoje ganho um livro. Estamos torcendo por você, Patrícia. E o Ari Rangel também entrou aqui. Mandou um bom dia, amigos. Sem qualquer dúvida, aproveito o ensejo para parabenizar o programa por levar ao ar os conhecimentos do Dr. Alexandre Serafim, que além de um excelente profissional, é um médico muito humanitário e muito respeitado. Pergunto a ele sobre o que ele acha da afirmação de André Luiz, que diz que todo médico, invariavelmente, é assistido por um benfeitor espiritual, seja ele materialista ou não. Um forte abraço e que Deus nos ilumine sempre. Obrigado, Ari. Depois o doutor responde, né? Claro. Vamos para o nosso intervalo, então a gente fica com essa pergunta do Ari, legal, né? Porque o que dá para saber é o seguinte... O que deu para entender da pergunta do Ari, assim, é um anjo da guarda. Esse é o Ari? É o Ari. Anjo da guarda todos nós temos. O Ari que está ficando mais velho e está ficando perdido, né? No dia que ele veio para o programa, ele foi parar lá na Rádio Piratininga. Ele queria fazer o programa na marra lá no Rádio Piratininga, né? E ontem ele veio para o lançamento do livro, foi parar em Jacareí. Né? Não, e depois então, outra e o Rogério que também... O Rogério, eu acho que quem atrapalha ele é o Rogério, porque as duas vezes que ele se perdeu, ele estava com o doutor Rogério, né? E teve aqui junto com ele. Aí tem outra coisa que ele pediu para mim não falar aqui, mas eu vou falar, não tenho. Assim, vocês vão ver a hora que o doutor Alexandre Serafim chegar, você vai ver que tipo de homão, né? Então, pô, o cara é bonito. Falei, peraí, esse é pra vocês, né? De Taubaté, né? Então, só vou cumprimentar de novo. O Ari e o Rogério, viu? Os dois lá da Madre Cecília, né? É, mas não vai falar isso, não. Fala, não, vou falar assim. Pô, Mas ele tem razão, né? O doutor é uma bela de uma figura, é uma bela uma pessoa de uma aura muito resplandecente, então vale a pena estar aqui com a gente. Né? Vamos lá para mais um intervalo comercial. E esse barulho aí não é aqui dos estúdios, não. Esse barulho é um carro lá fora. A pessoa se ficar andando esses carros para cima e para baixo aí, nós estamos perdidos, não dá nem para fazer o programa. E nós estamos aqui no sétimo andar, hein? Vamos lá, tocando a música que ontem nós fizemos o lançamento do livro lá no Expo Vale Sul, muito legal lá o local, né, Rui? Agradecendo toda a administração do Vale Sul por ter nos cedido lá o espaço. Que espaço muito gostoso, né? Condicionado, uhum. Estacionamento à vontade, né? E o salgadinho muito bom, né? Uhum. E estava muito boa a plateia também, né? Plateia legal. Muito animada, a todos os nossos amigos que estiveram lá para nos prestigiar. E nós fizemos do livro, né? Nós pegamos um dos capítulos, que foi o capítulo Dia de Chuva, né? Que fala da vida do Marcinho. E falamos daquele capítulo ali para as pessoas. E eu queria colocar então uma música, Dia de Chuva, aqui para vocês escutarem. Talvez agora as pessoas entendam mais essa música, né? Dia de Chuva. Cantando pra mim, mestre. alegria, amigo, querido irmão. Abraça-me nesta canção, abraça-me nesta canção. Quisera eu ter condição de voar e alcançar teu coração, de voar e alcançar teu coração. Me sinto feliz, é lindo lugar, cercado de amigos que vêm me ensinar. Mas muitas imagens me faz recordar dos pais, dos amigos, do meu doce lar. Mestre amigo, querido irmão, abraça-me nesta canção, abraça-me nesta canção. Abraça-me nesta canção, abraça-me nesta canção. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o Dr. Alexandre Serafim, que é neuropediatra, e ele não falou para a gente que há 20 anos ele é professor, né? Falou. Não, falou. Não, mas ele não falou antes para a gente apresentar a ficha, ele falou agora. Tá. Certo? Então, é há 20 anos que ele leciona também lá na Faculdade de Medicina de Taubaté. E ele também espírita desde o nascimento, então nós estamos aqui falando sobre a saúde na visão espírita. E qual é a pergunta? Temos dois livros para serem sorteados. Dois livros. Né? O livro, como é que é? Não custa nada, o autógrafo. O autógrafo já vai junto. Então tá bom. Dois livros da Músicas Espirituais, Como Acontece, do autor Jorge Reis. A fotografia mais bonita do Jorge está na capa desse livro aqui, né? Uhum. Você viu? Muito legal. Essa ideia do Nil ficou muito legal. Ficou legal, né? E basta entrar aqui no site ou ligar pra gente, né? Foi essa. E basta entrar. Só porque eu tô de costa. O Nil falou que era a pose melhor que eu já fiz até hoje, era essa daí, por isso que ele resolveu colocar. Tá de costa aí. Mas aí o banquinho, ninguém fala do banco, né? Esse banco aí ele arrumou lá do Tom Hanks, lá do contador de história. Como é que era? É. Forrest Gump. Só eu e ele que sentamos nesse banco aí, né? Então, para ganhar esse livro autografado, basta entrar aqui no site e responder: você acha que as doenças físicas têm relação com a parte espiritual? Então, o Ari deixou uma enquete, que é uma dúvida pro Alexandre. Que é uma afirmação do André Luiz, que diz que todo médico invariavelmente é assistido por um benfeitor espiritual. Quem sou eu para contradizer André Luiz, né? Eu acredito nisso. Eu acho que o médico, pela sua necessidade de vivência com pessoas com um certo nível de sofrimento, com certeza ele tem uma assistência espiritual. Seja ele espírita ou não, acreditando ou não, ele tem uma relação de auxílio, com certeza. A intuição médica é uma coisa fantástica. Né? E isso, qualquer médico, mesmo que ele não tenha aí nenhuma religião ou doutrina que ele siga, se você conversar com ele, ele vai falar para você que em momentos do atendimento dele, do dia dele, ele recebe como se fosse flashes do porquê daquela doença, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, mesmo que ele não se aperceba disso, se ele parar um pouquinho e começar a analisar a forma como as coisas vêm à sua mente, parece que alguém o está intuindo, induzindo e o conduzindo para um determinado diagnóstico, tratamento ou orientação. Então, acredito nisso. E alguns médicos, infelizmente, não têm essa sensibilidade. Eu acho que aconteceu isso até com o André Luiz, né? Durante a vida dele. Até ele conta, relata no nosso lar, né? Você acha que podem acontecer isso com os médicos? É a maioria? Não é a maioria? Você acha que... Todos nós temos os nossos amigos do plano espiritual. Cabe a nós conseguirmos fazer essa conexão ou não. É uma questão, como nós sabemos, vibracional. Se você ajusta a sua vibração numa vibração de uma densidade mais leve, você faz conexão. Fica uma densidade mais baixa, também vai fazer conexão, só que com densidades mais baixas também. Mas você sempre tem o seu amigo espiritual ali lhe aguardando para que você faça a sua conexão. Basta um segundo de reflexão que você faz. Agora, doutor, ser médico também não é uma, vamos dizer, um karma, que nós estávamos brincando aqui antes do programa, não é um direcionamento que parece que já vem até de outras existências? Eu não sabia dizer para você assim, se é de outras, se vem de outras existências ou não, ou se é uma necessidade de aprendizado. Porque cada vez nós passamos por aqui é um novo aprendizado. Certo. Então, às vezes, chega o momento do aprendizado de ser médico, cuidar do outro. Vamos ver como é que você vai sair nesse aprendizado. E pode ser que você já tenha sido reprovado e vai fazer de novo. De novo, né? Então, acho que eu não considero como uma questão de um karma, né? Que o karma seria a ação que leva a uma reação. Não, a gente fala karma para definir a coisa com mais simplicidade, né? Eu creio que assim, não é bem uma questão de karma, é uma questão, às vezes, de oportunidade. Porque a medicina lhe dá essa oportunidade de uma vida de auxílio ao próximo, se você quiser realmente fazer isso. Então, é uma das profissões que mais lhe dá essa abertura em relação a todas as outras profissões. Porque você está mais próximo da pessoa no momento de dor, de sofrimento, de dificuldade, e você tem um grande poder mesmo nas mãos de poder ajudar essa pessoa se você realmente quiser. E poder ajudá-la ainda mais se você tiver dentro de você essa característica espiritual. Então, como um karma, eu acho que você saber ser médico é uma purificação do seu karma. E também nós temos, quando a gente fala dessa palavra, que é uma palavra hinduísta, né? O espiritismo não adota essa palavra karma. Mas tem o dharma, que é o positivo, né? Isso. Também nós falamos de karma quando a gente acha que é uma coisa que a gente tem que passar por aquilo, e muito mais até no sentido negativo, né? Agora, eles têm o contrário, que é o dharma, que é exatamente aquilo que você tem que passar, que é o sentido positivo. Eu penso dessa maneira. Que tem certas profissões que a pessoa tem que passar por aquela ali mesmo, e seria assim, olha, é para o seu aprendizado, é tudo, mas é um aspecto positivo. Existe um livro chamado Por que eu fui um deficiente mental? É a história de dois jovens que foram médicos, e esses dois jovens, eles faziam testes em seres humanos, nas coisas mais horríveis. E depois, quando eles voltam com... sendo um deficiente, um tetraplégico também, e mentalmente também no estado vegetativo, vive ali por volta de uns 20 anos desse jeito, com muita dificuldade, e o outro está lá, o outro está na Cruz Vermelha trabalhando, médico, que a família é super rica, bonito, jovem, e as pessoas perguntam, como é que você está no meio desse povo aqui trabalhando, sendo voluntário? E ele está lá, como médico, porque na hora de escolher ele falou, não, eu tenho certeza que se eu for como médico de novo, eu tenho certeza que eu consigo recuperar todas aquelas coisas que eu deixei para trás. E o outro fala, eu não vou conseguir, é melhor eu ficar preso mesmo. Então, é um livro até muito interessante, mas mostra muito bem isso, né? Mostra muito bem isso. Porque a gente não pode bater o martelo em nada dentro da doutrina espírita ou dentro da espiritualidade. Dizer, a pessoa é desse jeito porque ela fez aquilo. Não existe isso, né? Qualquer... Muito simplista, né? Essa... Exatamente. A pessoa está sem o braço porque ela deve ter arrancado o braço de outro lá atrás. A pessoa está sofrendo do coração porque ele deve ter dado um tiro no coração de alguém lá no... E aí o cara nasce, fuma, bebe, come demais, se estraga tudo, quer botar a culpa na reencarnação anterior. Né? Então, são coisas assim, interessantíssimas que a gente vê dentro da doutrina. Não existe uma fórmula. Mas, doutor... Como espírita, querendo ou não querendo, nós sabemos disso, que a gente vive envolto nessa espiritualidade. E agora, um médico como espírita, ele vai se deparar com pessoas de todos os credos, de gente que não acredita em nada, que vai chegar ali. Mas só que com a sua visão, eu tenho certeza que quando o paciente chega na sua frente, você, além de estar vendo o aspecto físico, você consegue ver também a parte espiritual, o que está acontecendo. Como você procede nesse momento? Você tem uma percepção, uhum, né, de como a pessoa está do ponto de vista da sua saúde mental também, conforme você vai conversando com ela, né? Daí o interessante é você destinar um tempo de conversa, né, de bate-papo com a pessoa, de entendimento das suas necessidades. Eu atuo basicamente na área infantil, né? Eu não lido com adultos. Na área infantil... Mas teoricamente aqui para nós é pior ainda, né? Eu acho, porque você está lidando... Você está vendo a criança, mas você tem um monte de adulto ali do lado querendo dar palpite, tem, né? Tem. Exatamente. Você tá olhando, a criança não vai te informar. Isso é uma especialidade complicada, principalmente quando é neurologia. Neurologia pediátrica é complicada, porque assim, a criança não vai te informar, porque ela tem as suas deficiências, né? E a família é extremamente angustiada, impaciente, às vezes até irritada com a situação... jogando uma culpa para si, principalmente as mães, né, se jogam muito a culpa de, uhum, será que meu filho é deficiente por minha culpa? Será que eu fiz alguma coisa? Tal. E tem alguns que colocam a culpa na mulher, por causa do filho. Também tem isso, tem as pessoas que colocam a culpa na mulher. Então você fica dentro de uma situação, às vezes, muito delicada de abordagem. Então, mas você tem que esperar que o paciente venha colocar determinadas coisas do ponto de vista religioso ou espiritual para você. Porque senão você fica muito incisivo em cima daquilo, uhum, e pode ser que aquilo seja algo que para a pessoa não esteja bem resolvido ainda para ela. Então ela vai embora, uhum, ela não volta mais. Então você tem que deixar o ponto, o momento em que a pessoa lhe dá a abertura. Uhum. Então às vezes não é na primeira consulta, nem na segunda, às vezes lá pela quinta, sexta consulta que a pessoa começa a lhe dar a abertura. Você já sabe que ali é um problema, mas você não, é que nem enfiar o dedo na ferida. Você não pode enfiar o dedo na ferida. Uhum. Você tem que ajudar ela a se cicatrizar. Então você vai esperando o momento. A hora que a pessoa dá a abertura, a hora que você coloca. E aí você faz as orientações dentro daquilo que a pessoa acredita. Por exemplo, eu sou espírita. Eu atendo pessoas que são evangélicas, uhum, pessoas que são católicas, pessoas que são espíritas também, uhum, qualquer religião. Então você não pode, por exemplo, abordar a pessoa tentando colocar aquilo que você acredita em cima daquilo que ela acredita. Uhum. O que ela acredita é o que ela acredita. Você vai tentar ajudá-la dentro daquilo que ela acredita. Uhum. Isso orienta os meus alunos. Por exemplo, você não está lá para fazer embates religiosos. Ah, eu sou católico e o meu paciente é espírita, então vou colocar em cima dele os dogmas do catolicismo. Não, você perdeu o paciente. Não pode, você não pode fazer embates, né? Que é aquele negócio, política, religião, futebol, você não discute. Uhum. Né? Mas você vai ter que ajudar a pessoa de alguma forma. Mas me diga uma coisa, você sofreu algum preconceito por ser espírita quando está lidando com alguma família, com alguma criança? Nunca sofri nada. Inclusive, assim, eu trabalho na vida como médico público, né? Na área pública, não privada. Já vai para 20 anos. E na área pública, o paciente não pode escolher. É. Ele tem que ir no médico que está ali, contratado pelo sistema público. Então, no meu ambulatório público, eu tenho pessoas de todas as religiões, né? E que passam comigo, e eu não tenho problema nenhum quando eles me questionam: ah, o senhor tem uma religião? Não tenho, eu sou espírita. E eu tenho protestantes, eu tenho católicos, eu tenho espíritas, todos ali abertos. Inclusive até, assim, eu costumo trabalhar sempre de gravata e um jaleco branco. Às vezes os protestantes acham que eu sou pastor. Né? E eles me perguntam: ah, o senhor é pastor? Não, não sou pastor, eu sou espírita, tal, tal. E eles me respeitam e eu os respeito. Então, eu acho que você desenvolver um respeito, entendimento pela pessoa... não causa esse desconforto. E depois o paciente, na verdade, ele não quer saber se o médico é espírita, católico ou protestante. Quer saber se você vai resolver o problema dele. Da criança. Da criança em si, ou quando é um adulto procurando um clínico, se ele vai resolver, se ele vai ajudá-lo. Ah, sim, mas na saúde pública, você também faz consulta para adulto. Só criança. Só criança mesmo. Com o adulto que procura, por exemplo, um clínico. Para ele não importa, ele quer saber da capacidade do médico, se ele vai ser bem atendido, se ele vai lhe ajudar ou não. E você já percebe isso hoje, nós temos a internet. É. E hoje o paciente já chega para nós no consultório com a página da internet. Olha, eu acho que eu tenho isso. Hoje nós temos o Dr. Google hoje, né? O Dr. Google é fantástico. É, que é um então perigo já, também. Já traz diagnóstico. Então já vem com o diagnóstico na mão. Então hoje o paciente, por mais, não digo humilde, mas assim, numa condição socioeconômica baixa, ele tem acessos. Então ele já vem com certo conhecimento. Então ele já sabe se o médico tem ou não algum conhecimento que vá o auxiliar. Se ele percebe que o médico tem essa situação que vai auxiliá-lo, ele não está muito, não tá se importando muito com a religião do médico, né? É, porque como é que é? Dizem que um soldado na trincheira, a hora que começa aquele bombardeio, os ateus deixam de ser ateu, né? Eu tenho experiências muito interessantes nessa minha vida clínica. Por exemplo, vou citar dois exemplos assim, que são os mais, né, que mostram mais a situação de religiosidade, espiritualidade no tratamento das pessoas. Eu tive um paciente há muito tempo atrás, um paciente com uma lesão cerebral grave, cadeirante, com uma deficiência mental importante, e tinha um componente de agressividade muito grande. Isso é muito interessante na área espiritual, porque às vezes você pega o paciente com lesão cerebral, que você olha para ele assim, ele tem um aspecto sereno, dócil e tranquilo. E se tem outros que têm um aspecto assim no olhar de que assim, se ele não estivesse inserido naquele corpo, ele voaria no seu pescoço. Né? Só no olhar você já percebe isso. E esse paciente tem essa característica. Se ele conseguir chegar perto da mão dele, ele mordia a própria mão e se machucava. Se você chegasse perto dele, ele conseguia te pegar, ele beliscava, ele machucava. E já tínhamos tentado todas as possibilidades de tratamento. A mãe, uma pessoa extremamente evangélica, ia nos seus cultos, levava o rapazinho lá direto e tal. E num dia ela chegou para mim e falou assim: doutor, meu filho está tão bem, ele está dormindo bem, ele está tranquilo. Eu falei: puxa vida, finalmente acertei o remédio do moleque, né? Porque eu já tinha tentado de tudo, não tinha conseguido nada. Eu falei: puxa vida, então quer dizer, acertamos finalmente aí o remédio. Ele falou: não, doutor, eu tirei todos os remedinhos dele. Eu falei: como você tirou os remedinhos dele? E ele está bem assim? É. Eu falei: aqui me falaram que tem um local que chama Centro Espírita, e que tem um negócio que chama-se passe, água, e aí falando que as pessoas saem muito bem de lá, e eu levei ele lá. E desde que eu levei ele lá, ele ficou assim, ele ficou calmo, ele ficou tranquilo, ele ficou bem. Aí ela entrou em conflito com ela, porque ela gosta do pastor, ela gosta do culto, ela se sente bem. Ela falou: doutor, mas e agora, como é que eu faço? Porque eu gosto. Eu falei: a senhora continua do mesmo jeito, minha senhora. Domingo a senhora vai no culto, no dia de semana você leva o seu filho no centro espírita. Não deixa o pastor saber, né? Não, ela falou, não, mas ela falou exatamente assim: mas o pastor não pode saber. Eu falei: não conta para ele, que eu também não conto. Não tem problema nenhum. O outro caso também foi muito interessante. Você vê o contrário da moeda, né? Também um garoto com uma deficiência intelectual importante, com um comportamento de agitação e agressividade grande. Mãe espírita, indo ao centro direitinho, fazendo as preces em casa, indo nos dias de reunião, fazendo passe no menino, água, e nada. E aí, um certo dia, ele chegou calminho, tranquilo e tal, tal, tal, e eu falei: bom, agora também acertei então o remedinho dele. E a mãe falou: não, doutor, não, eu estou tirando os remedinhos dele. Eu perguntei: o que que a senhora fez? Ela falou: olha, doutor, eu soube que tem aqui uma igreja evangélica que tem um grupo de oração muito bom. E esse grupo de oração me falou que ele queria, assim, quando eles oram pela pessoa, a pessoa melhora. Eu fui lá com meu filho. E eles começaram a orar pelo meu filho e começou a melhorar. Então, veja assim, os dois lados da moeda, né? Em termos, eu acredito muito na vibração espiritual. Sim. Então, se você tem um grupo coeso de oração, que vibra de uma forma bondosa, adequada, essa vibração vai chegar de uma forma adequada para aquela pessoa. É um alvo direcionado, né? Condensador de pensamento, que o pessoal fala, né? Então, também, condensou o pensamento em cima da pessoa, ela melhorou. E tem um problema de sintonia também, né? Sintonia, às vezes eles sintonizam com aquele tipo de oração, aquele tipo de grupo, enquanto que outros não fica bem naquele grupo, né? Então, tem que procurar aquele afim. Então, eu acho que a espiritualidade, ela trabalha. Sim. Independente do local, né? Ela trabalha. Se ela está vinculada à orientação dentro de uma área evangélica, católica ou espírita mesmo, a espiritualidade ela está trabalhando. Né? Nós é que fazemos as dicotomias. Né? Eles trabalham. Esse é o problema do ser humano, né? Que ele faz essa. Ele cria o preconceito, ele cria uma série de barreiras e a gente vê que o ser humano, ele nasce livre e sem barreira. Foi o que o Nelson Mandela falou, não, eu não tenho que lutar pela liberdade, eu nasci livre. Por que eu tenho que lutar pela liberdade se eu nasci livre? É um pensamento isso. Mandela, né? Então, eu acho assim, que dentro da área médica, puxando pelo lado espiritual, eu acho que nada acontece ao acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. O médico tem que estar atento para essas coisas, por isso que ele tem que ser aberto às abordagens. Certo. E não pode fazer o que tem, acho que não me engano, eu acho que é no livro Missionários da Luz, André Luiz, quando o guia espiritual que está ali com ele fala assim, nós não devemos agredir as consciências. Então, acho que nós não devemos agredir as consciências Sim. de ninguém. Né? Vamos para mais um intervalo comercial. Vamos limpar aqui, Rodrigo? Tem mais. Vamos lá, tem bastante, bastante participação então para a pergunta. Você acha que as doenças físicas têm relação com a parte espiritual? A gente teve a participação ali da Elandir Carvalho, ela deixou uma mensagem, a gente não entendeu muito bem aqui a mensagem, se ela puder mandar outra mensagem explicando para a gente também. O Maurício mandou um bom dia, meus amigos. A Rosângela de Castilho respondeu, bom dia a todos, com certeza as nossas atitudes aqui na Terra influenciam muito. Nossas mágoas, coisas que deixamos de falar. E com o tempo, o nosso corpo acaba ficando doente, atraindo várias doenças. A Maria Aparecida Bassi, que esteve lá conosco ontem, um grande abraço, Cida. Bom dia a todos, a equipe do programa Vivência Espírita. Primeiramente, gostaria de parabenizar o nosso irmão Jorge Reis pelo lançamento do seu livro Músicas Espirituais Como Acontecem. Foi muito especial o evento, a história do Marcinho nos sensibilizou a todos. Com relação à pergunta de hoje, sem dúvida alguma, as doenças físicas estão relacionadas com a parte espiritual, porque somos seres holísticos e é necessário que caminhe em harmonia e emoção, o espírito, o intelecto e o corpo. Espírito desestruturado, corpo adoentado. Que bom que o doutor Alexandre Serafim faz esse trabalho junto aos estudantes de medicina. Assim, certamente, teremos médicos mais sensíveis à dor humana. Muita paz a todos. A Maria Ângela Pintos Gonçalves da Costa mandou bom dia a todos, um abraço especial ao meu filho Rodrigo, minha mãe, né? Ah, sua mãe. Respondendo. Sim, da doença já vem a doença já vem carimbada no nosso perispírito, mas se tivermos uma vida cristã, de caridade e bons pensamentos, iremos minimizar os sofrimentos nessa encarnação e também nas próximas vidas. Quanto à música, eu acredito que ela seja uma inspiração divina, quando boa, quando péssima música, ela seja inspiração de um espírito mal, um espírito não instruído. Né? O Maurício Tomé também respondeu aqui, bom dia a todos, da mesma forma que uma cirurgia espiritual é efetuada no perispírito, para ser transferida ao corpo físico, nossas mazelas morais anteriores são transferidas ao corpo ao longo da vida. Eu tenho que agradecer ao Maurício, uhum. São Paulino, inimigo de corintiano. Sabe o que ele fez ontem? Me levou para conhecer o Itaquerão. Legal. E ele pediu para mim, não conta para ninguém que eu disse. Pô, Maurício, como é que você faz um negócio desse? Mas você não vai contar mesmo para ninguém, né? Passei que nós tivemos ontem, viu? Você não vai contar para ninguém, né? Não, eu não contei para ninguém. Legal. Tá vendo, né, Maurício? Caramba, né? Eu falo que você não pode confiar nesse tipo de gente assim, ó, tá vendo? Você fez um favor para ele e ele ainda fica aqui entregando você. Não. Mas ele também estava curioso para conhecer Itaquerão. Mas o estádio não foi ainda inaugurado. Então, por enquanto, é o estádio do São Paulo ainda. Vamos para o nosso intervalo comercial com mais uma música. Quem cantou ontem lá também, fez o encerramento para nós, foi o Lúcio Silva e a Marina Reck. Gostou da voz da Marina lá, Rui? Muito. É linda. O casal é bonito, né? O Lúcio é o nosso... produtor também do CD de Castelã, é o Lúcio, né? É músico mesmo. E a Marina veio de São Paulo só para fazer aquilo ali pra gente. A Marina deixou que é a menina. Ela cantar uma música só? Não, eu queria que eles cantassem mais, mas eles nem sabiam se eles iam poder vir, né? Então, e ali, até no final, eu pedi para eles cantarem mais. Ele falou, não, vamos fazer só o tema que fica mais pra não. Muito, né? Muito opção boa deles voz, mesmo, da voz Marina, excelente. Né? E eles cantaram a música Quero Te Ouvir, que é a música, uma das músicas também que a história faz parte do livro. E vamos colocar agora aí essa música Quero Te Ouvir com Lúcio e a Marina Reck. Quero te ouvir demais pra nós dois. Tudo que a vida traz, existe sempre amor. Mesmo que eu não encontre a certeza em cada olhar, em todos os olhares o amor irá crescer. Todos os desencontros que a vida leva e traz, o desencontro é um novo encontro, e em seu colo me entreguei. Jesus, Jesus, pelo teu caminho encontrei a paz de nossas vidas. Estamos aqui com o programa Visão Espírita. Opa, mudou Visão Espírita, o nome do programa. Vivência Espírita. Opa, quando mudar assim, você avisa. E o tema pra de gente, hoje, né? É a saúde na visão espírita, com o doutor Alexandre Serafim, que é presidente da AME, da Associação Médica Espírita do Vale do Paraíba, que nós precisamos fazer aqui em São José, viu doutor? É, a sede é na União, no Centro Espírita União e Caridade. Ele é um voluntário, um trabalhador do Centro Espírita André Luiz e amigo do Ari Rangel e do Rogério, viu? E do Bonani. Do Só Bonani, figura do folclórica Bonani, que ele é amigo. A dona Lourdinha também, né? Dona Lourdinha, um grande abraço para ela. É, nós vamos agora então para a nossa mensagem do dia, para o nosso momento Gigavale. E a mensagem é: aborto não realizado, que tem no CD Momento Espírita número 3. Aborto não realizado. A gravidez veio na hora indesejada, lembrava-se Laura. Veio na hora errada e ainda trazia riscos de várias ordens. A saúde debilitada, problemas familiares, o desemprego. Seu primeiro impulso foi o aborto. Tomou um inchaz que, em vez de resolver, a debilitaram ainda mais. Recuperada, buscou uma dessas pessoas que arrancam, ainda no ventre, o chamado problema das mães que não desejam levar adiante a gestação. Naquele dia, a parteira havia adoecido e faltara. Laura voltou para casa preocupada, Mil situações lhe passavam pela mente. À noite, deitou-se e custou adormecer, mas foi vencida pelo sono. No sonho, viu um belo jovem pedindo-lhe algo que na manhã seguinte não soube definir. Durante todo o dia não conseguiu tirar aquela imagem da mente, de sorte que esqueceu a gravidez. Na noite seguinte, voltou a sonhar com o mesmo jovem, só que acordou com a agradável sensação de tão doce quanto agradável, obrigado. Era como se ainda visse seus lábios pronunciando palavras de agradecimento, enquanto de seu coração irradiavam a paz indefinível. Desistiu do aborto. Enfrentou tudo, superou todos os riscos e saiu vitoriosa. Hoje, passados 23 anos do episódio, ouve consternada seu belo e jovem filho pronunciar do púlpito da solenidade de sua formatura ante uma extasiada multidão: agradeço sobretudo a minha mãe, que me alimentou o corpo e o espírito, dando-me não só comida, mas carinho, companhia, amor e, principalmente, vida. E olhando-a nos olhos, o filho pronunciou num tom inconfundível: obrigado. Ela não teve dúvidas. Foi o mesmo obrigado doce e agradável de um sonho há 23 anos. A mulher que nega o ventre ao filho que Deus lhe confia, nega-se a si mesma a oportunidade de ouvir a cantiga alegre da criança indefesa, a rogar-lhe carinho e proteção. Perde a oportunidade de dar à luz um espírito sedento de evolução, rogando-lhe uma chance de reencarnar, para juntos superarem dificuldades e estreitarem laços de amizade e afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação de Laura, mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. Permita-se sentir, daqui a alguns meses, o agradecimento no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma chance de viver. Conceda-se a alegria de, daqui a alguns anos, ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da terra. Os bracinhos frágeis da criança num abraço carinhoso a lhe dizer: obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer e crescer e fazer parte desse mundo negado a tantos filhos de Deus. Pense nisso. Todos nós voltaremos a nascer um dia. Se continuarmos negando oportunidades de reencarnação aos espíritos com os quais nos comprometemos antes do berço, talvez estejamos negando a nós mesmos a chance de uma mãe ou pai no futuro. Pensemos nisso. São 9 horas e 22 minutos, esse é o momento de Gavale, e nós pedimos para o Dr. Alexandre comentar sobre essa mensagem. Eu acho que dentro da área religiosa, espiritual, principalmente dentro da doutrina espírita, essa situação do aborto, ela foi muito bem colocada, mostrando que, na verdade, não é só uma questão do momento da concepção entre o óvulo e o espermatozoide do pai. Mas é uma questão que vem muito antes disso, porque nada acontece, pelo menos eu acredito, e eu creio que muitos espíritas e não espíritas também acreditam, que nada acontece ao acaso. Então, se aquele espírito tem a necessidade do reencarne naquele momento, é porque é necessário que naquele momento ele esteja vindo. E isso, muitas vezes, é uma programação que já acontece ainda no plano espiritual entre as pessoas que vão reencarnar para ser mãe e pai daquele espírito, já num acordo pré-estabelecido. e que por infelizmente na nossa entrada na carne há uma diminuição dessa capacidade de compreensão, de entendimento, as pessoas esquecem os seus acordos espirituais e acabam cometendo o aborto, impedindo que um espírito que já estava programado para uma determinada função, um resgate ou até mesmo uma missão, não possa cumprir as suas funções, gerando aí para elas, como nós temos conversado, um karma pela ação, pela lei da ação e reação, que mais tarde, aquilo que ela achou que seria um alívio, vai se tornar uma coisa ainda mais dificultosa para ela. Além do fato, nós sabemos que os espíritos, muitas vezes aqueles que estão dentro de uma situação no plano espiritual muito difícil, já de degradação, até mesmo seu perispírito, necessitam do contato da vibração ou da matéria para refazimento do seu perispírito, para continuidade das suas funções. E às vezes vem já dentro da própria gestação, hoje nos ultrassons morfológicos, mostrando que tem determinadas deficiências e a mãe passou a ter o direito de cometer o aborto. Mas ela não tem a ciência que a necessidade daquele espírito é de refazimento perispiritual, de reestruturar um mecanismo vibratório necessário para a continuidade da vida dele, até mesmo no plano espiritual, e ela impede essa função, gerando para ela uma responsabilidade muito maior no dia do seu desencarne. Então, como médico e como espírita, eu creio que a vida, independente de como ela venha, ela é virtuosa, ela é importante, ela é necessária, por motivos que estão muitas vezes muito além da nossa capacidade de compreensão. Então, vida é vida. Se nos foi dada a oportunidade de gerar um novo ser através do processo reencarnatório, então vamos agradecer a Deus a oportunidade e vamos fazer o que for possível por aquele espírito que está retornando, porque ele está retornando por algum motivo. Então, eu aconselho a todos os casais ou todas as futuras mães que aceitem com o máximo de amor possível o que Deus lhes enviar, independente da situação que esse espírito venha, porque dentro da minha área, que é neurologia pediátrica, eu vejo realmente as situações de reencarne muito conflitantes, muito difíceis, em espíritos que retornam em corpos bastante debilitados. Esse é o programa Vivência Espírita, e hoje nós estamos falando sobre a saúde na visão espírita. Hoje ele muda o nome do programa de qualquer jeito, viu? Ele está chamando a atenção para todo mundo. Visão Espírita. Todo mundo assistiu Visão Espírita hoje, né? Às 10 horas, né? E hoje, para a pergunta, para sorteio dos dois livros, Músicas Espirituais Como Acontecem, pergunta: você acha que as doenças físicas têm relação com a parte espiritual? A gente teve participação aqui da Maria Amélia, respondendo: toda doença de qualquer natureza tem sempre uma motivação espiritual. O Maurício Tomé aqui está rindo, acho que da piada do Rui, né? Não, ele está rindo do Itaquerão. Né? Fala sério, hein, Tomé? Esperava isso de você, hein, cara? A Eliane Ramos respondeu: bom dia, com certeza as doenças têm relação com a parte espiritual, pois elas podem até agravar ainda mais devido aos pensamentos ruins de mágoa e negativismos. Nosso corpo e espírito dependem de nossos atos. O Liraus também, nosso amigo Liraus, diretor da Rádio Espírita, da Rádio do Bem, né, que também transmite o nosso programa pela Rádio do Bem. Todo domingo está com a gente aí, transmitindo. Exatamente, né? Lê para o mundo todo, porque a Rádio Espírita do Bem é muito forte, sinal, né? Passa no mundo todo aí também o programa. E a gente agradece sempre ao Liraucio e ao Alamar Regis, né? Nosso amigo Alamar também, que é o responsável pela redivisão, né? E a Rádio Espírita, e passa para a gente aí. O programa faz tempo já, né? Que eles transmitem. Ela precisa trazer o Alamar aqui, né? Alamar sempre é atualizado, né? É. Agora ele está com um negócio dele. O Alamar que está fazendo propaganda do filme, né? Blood Money, que é o filme sobre aborto, né? Que veio dos Estados Unidos, é um documentário. E eu assisti o filme lá em Poço de Caldas, nessa viagem para Poço de Caldas. É impactante o filme, né? Não é um filme, é um documentário sobre todo o desenrolar do desse tema aborto, né? A mulher que dá entrevista lá no documentário, ela fez 32 mil abortos. Quer dizer, 32 mil não. 32 mil e mais um. Porque ela abortou também um filho, né? Mas e hoje ela que é a brasileira? Não, lá é o filme é americano. Mas ela é não é? Americano. Né? Não, isso aí me faz lembrar, viu, Jorge? Quando houve a união lá das duas Alemanhas, o médico, ele quando teve contato com a Alemanha Ocidental, ele falou: olha, eu fiz mais de 60 mil abortos, então, só agora que eu fiquei sabendo que isso não é o correto. E agora, como é que eu faço para recuperar esse tempo que eu fiz, esses abortos que eu fiz na Alemanha Oriental, né? Então é complicado. Então o Liraldo está aqui falando, parabéns Jorge pelo lançamento do seu novo livro. Como eu e a Thelma tivemos compromissos, o casamento da filha da Thelma, né? A filha da Thelma casou, não pudemos estar contigo nesse momento especial. Mas nossas vibrações se uniram a todos neste dia festivo. Abração. O Liraldo e a Thelma também que estavam lá em Salvador, né? Estavam na maior tranquilidade lá, trabalhando para trabalhando para a TV. Trabalhando demais. Mas na os praia, dois lá, era praia de dia de e coco. Noite. E eu assisti o Evangelho Musical que ele fez, a palestra musicada que ele fez lá no Centro Espírita do Medrado. Muito legal, né? Cantando e conversando com as pessoas. Mas Jorge, pela rede do bem. Aí ele continua, só para terminar, ele fica maravilhado ao perceber o quanto a ciência humana tem se aproximado da espiritualização. Há até cientistas que dizem hoje comprovar a existência de Deus através da física quântica. A medicina é uma das ciências mais belas, pois trata da vida humana, né? Suas dores e está intimamente relacionada com a morte. Atualmente, muitos cursos voltados à medicina holística, ou integral, ou espiritualizada. Parabéns, doutor Alexandre Serafim, por ajudar seus alunos, nossos futuros médicos, a compreender que somos mais do que corpo, mais do que um aglomerado de células. Um grande abraço por Leão. Mas, Jorge, nós tivemos ontem, lá no lançamento do seu livro, que foi um sucesso, que foi muito bacana, de público, de venda, de uma série de coisas, que essa renda é em prol da AME, né? E agora, eu pergunto para você, aonde que nós podemos encontrar esse livro para comprar? Rui, a gente já faz a pergunta para o doutor. Tá. O livro pode ser encontrado na livraria Casa do Caminho, aqui na Avenida Rui Barbosa, lá com o Mário Vinha. Segunda-feira eu deixo lá os livros para ele. Na banca do Livro Espírita também, já falei com o Jorge, nós vamos deixar o livro na banca do Livro Espírita. E em Jacareí, lá com o nosso irmão Monte Oliva, também na banca do Livro Espírita, lá de Jacareí. Né? Por enquanto aí, depois a gente vai colocar também aí na internet. Tem uma página, Rodrigo? Aí também, eu vou divulgar aqui também. O livro custa R$30 porque tem um CD encartado nele também, né? Sim, vai com o CD. O livro que você... que está sendo sorteado hoje, já tem o CD. Todos os livros têm o CD. 17 músicas, né? 14 músicas. Né? As músicas estão cifradas aí no final e elas musicadas também. Né? Então as músicas estão todas aí no CD. Tem a cifra também, que legal. Mais uma vez dizendo que a renda da venda do livro é em prol da AME. 100%. Que trabalha com 160 crianças. Exatamente. E tem um trabalho maravilhoso lá com a creche, né? Aí o Liraldo pergunta também, doutor, se o senhor conhece o trabalho pioneiro do doutor Sérgio Felipe, lá da USP, doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Sim, nós temos contato, nós conversamos regularmente, eu e o Sérgio, e ele tem feito um trabalho atualmente de estruturação de uma possível universidade de estudos espirituais. Ele está vinculando e acertando aí algumas parcerias. Hoje ele está mais vinculado ao setor de terapias integrativas e complementares da Universidade Federal de São Paulo, no Hospital São Paulo, no Departamento de Neurologia. E tem desenvolvido trabalhos nesse sentido lá. E também tem a sua própria clínica, onde ele trabalha sobre o estudo da mediunidade. Então o Sérgio é uma pessoa bastante atuante nessa área e tem nos ajudado bastante com seus trabalhos, as suas pesquisas, a conseguirmos entender um pouquinho mais dessa relação espírito-matéria e conseguimos levar um pouco disso para as pessoas em geral e também para os médicos. Doutor, e como é que a gente faz para a gente entender melhor? Porque tem muitas pessoas que não acreditam no espírito e não acreditam que nós somos um ser espiritual. acha que nós somos mente e corpo. Como é que a gente tem que fazer para as pessoas entenderem que o que comanda tudo é o espírito, hein? Olha, depende, eu creio que depende muito da abertura de cada pessoa. Porque sim, aquela pessoa que acredita fielmente nisso, você só vai discutir com ela e não vai resolver muita coisa. Certo. Muitas vezes é necessário que as pessoas consigam por elas mesmas ir entendendo isso. E geralmente eu percebo que isso acontece muito quando surge uma doença grave. Que eu já tive contato com pessoas muito céticas e depois de um momento de uma grave doença passaram a entender a espiritualidade, a importância da espiritualidade na sua vida. Então eu creio que isso é uma questão de tempo, não é uma questão de você tentar implementar na cabeça da pessoa isso. A espiritualidade está trabalhando com todos nós, dependendo de nós acreditarmos ou não, e uma hora chegará um momento de encararmos esse fato. Todos nós vamos encarar um dia, acreditando ou não. E eu percebi, nesses meus anos todos como médico, que um dos mecanismos que a espiritualidade se utiliza, e até às vezes até na própria depuração kármica da pessoa, é a doença. Chega uma doença mais complicada, mais grave, e parece que todo mundo passa a rezar. É. Se conectar. Isso é muito interessante. Vamos dizer, da pessoa ter esse despertamento através da doença, não poderia ser feito sem que a gente não tivesse doença, não tivesse essa, vamos dizer, essa... Eu até brinco, para que enfiar, esfregar o nariz da pessoa na parede para ele entender que existe uma espiritualidade? Mas eu creio que um dos caminhos de aprendizado utilizado pela espiritualidade é o sofrimento. Sofrimento. É o sofrimento. Você vai por dois caminhos, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Resolve. E é legal que é todos os parentes que também começam a rezar. Sim. Não é só... Há uma união. Sim. Parece que é uma união. Até aquele parente que não estava muito integrado à família, assim, começa a se vincular e a rezar e a procurar a família novamente. Tal. Então, esse mecanismo do sofrimento, para nós, acho que nesse estágio de existência que nós estamos, ainda é um mecanismo melhor e adotado pela espiritualidade. Quer dizer, é aquele... É de choque, é tratamento de choque. Tratamento de choque. Vamos dar um choquinho nele e ver se ele acorda. É. Vamos para mais um intervalo comercial, primeiro, colocando mais uma música, a música Semente da Verdade, também, que é uma das músicas que faz parte do livro, né? A música da autoria do Luiz Carlos, a gente conta a história também dessa música no livro. Vamos para o nosso intervalo com a música Semente da Verdade. Como o pólen de uma flor, com o vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando o céu e a serra, vem umedecendo o chão a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando o coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir. Como as flores pelos campos, suas cores se misturam, nos diz que ninguém é mais, que somos todos iguais. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Como o sol pela manhã vem chegando lentamente, ela também vai aos poucos clareando nossa mente. Mostra que somos apenas uma parte de um todo. Que o importante não é ter, mas sim buscarmos o ser. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Assim é essa verdade, que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com o Dr. Alexandre Serafim, que é o presidente da Associação Médica Espírita do Vale do Paraíba, né? E está aqui falando sobre a saúde na visão espírita. Mais alguma mensagem? Ah, tem a mensagem do Alexandrino, viu, Jorge? Uhum. Alexandrino está dizendo aqui, manda abraço para todos, em especial o doutor Alexandre, e responde que tudo que fazemos reflete no nosso perispírito, pois o perispírito é o nosso corpo espiritual. E quando resgatamos alguma coisa, estamos reparando erros passados. Isso é a lei da causa e efeito, ou ação e reação, e não castigo, como muitos acreditam ser. O senhor concorda com isso, doutor? Não, plenamente. Plenamente, né? Deus não castiga ninguém. Não, o que castiga é a nossa consciência. Somos nós, né? Exatamente. Deus está ali aberto a nos auxiliar. Ele não veio para castigar ninguém. Essa visão que ainda existe de Deus, aquele velhinho de barba na nuvem soltando raio, isso não existe mais. Né? Não, é aquele que está sempre brigando com os demônios, né? Não, a nossa consciência é que nos pune, né? É ela que vem. Porque é uma questão realmente, cada vez mais, até a própria ciência, como o Jorge falou, da física quântica e tudo mais, a própria ciência hoje está mostrando que tudo é vibracional. Né? Não existe matéria densa, ela vibra. Né? E dentro dessa vibração, a nossa consciência é um mecanismo vibracional. E se nós estamos em um conflito, por algum motivo que seja na nossa existência, não, nas nossas várias existências, vamos dizer assim, enquanto nós não solucionarmos isso dentro da nossa consciência espiritual, nós não conseguimos mudar o nosso foco vibratório para ascendência, para iluminação. Mas, doutor, nós dentro da doutrina espírita e as outras religiões também dizem que nós somos espíritos imortais. Se nós somos espíritos imortais, na hora que a gente desencarna, a gente não leva todas aquelas experiências com a gente? Com certeza. E isso não é justamente uma forma da gente, não é que resgatar, mas são aqueles registros que nos cobram, porque tem coisas que eu fiz, por exemplo, quando era há 10 anos, quando tinha 10 anos, até hoje, ainda aquelas coisas ainda me cobram. Ah, pô, você lembra que você fez aquilo, aquela coisa errada? E a gente vê que são coisas que parece que fica arraigada no nosso perispírito, que a gente leva até para outras vivências, né? A nossa mente espiritual, ela é um registro de tudo, né? Como se fossem camadas de cebola, né? As mais antigas são as mais profundas e as mais recentes vão ficando mais por cima. E é que e mais faz a gente chorar, né? Com certeza. É a hora que vai cortando as camadas, aí chora. É porque a de dentro não é tanto. Ui, estamos chegando no final. Vamos acabar aqui quem passou a mensagem para a gente. Foi rapidinho. Mas o doutor achou que era muito, duas horas, né? Quer ver? Então, a mensagem: você acha que as doenças físicas têm relação com a parte espiritual? A Sandra Vasconcelos respondeu: sim, as doenças têm relação com o espírito. Somos espíritos. Trazemos das encarnações as doenças que nos purificam e erroneamente pensamos ser castigo. Acabamos sendo curados espiritualmente por elas. Abraço fraterno. Obrigado, Sandra. A Lúcia Helena de Souza, bom dia. Bem, com relação à pergunta, acho que tudo depende de como você trata o seu corpo. Todos os dois lados, aquilo que você mesmo pode mudar, ou seja, você escolhe como trata o seu corpo de uma forma saudável ou não. Isso chama-se prova, porque tudo é o resultado de sua escolha, onde vem ou não a doença física. E tem o outro lado, que é a expiação, que está voltada ao fato de não poder mudar o que nós mesmos escolhemos para a vida física, devido às situações criadas por nós mesmos em outras existências. Muito obrigado, Lúcia Helena, pela sua participação também. Diga, Rui. Aprecio o doutor Alexandre falar para a gente. Passa para ele ainda, para ele fazer suas conclusões aí, finais. Agora depois ele faz a prece pra gente também. Vamos aos ganhadores? Isso. Vamos falar aqui dos ganhadores do livro. Olha só, quem ganhou o livro foi a Francisca Nazaré Martins, lá do Bosque, né? E a Yara Coimbra Sampaio, lá de Jacareí. A Yara. Yara, os livros de vocês ficarão na livraria Casa do Caminho aqui. A livraria Casa do Caminho fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. E é depois descendo a rodoviária velha ali, antiga rodoviária, descendo aquela rua, é a Avenida Rui Barbosa. Aí em frente à livraria Casa do Caminho. Então, a Yara e a Francisca Nazaré Martins. A Yara lá de Jacareí. Então, nós vamos agradecendo a todos vocês. No final do programa, o Frederico vai colocar aqui mais uma música que está no CD, no livro também, faz parte do livro, que é a música Ainda Há Tempo também, interpretada pelo Grupo Castelã. Ele vai encerrar com essa música. Lembrando que os livros nós encontramos na livraria Casa do Caminho, na banca do Livro Espírita e na banca do Livro Espírita de Jacareí. E só para dizer aos nossos ouvintes que no dia 18 de janeiro, nós faremos 10 anos do programa Vivência Espírita, viu, Jorge? Isso. Nós teremos aqui, então, já a presença do Mário Vinhas, que fez o primeiro programa que tremeu, Vivência Espírita. Que tremeu junto com a gente. Com todos nós que estávamos ali, né? E também o Sérgio Santos, o cantor Sérgio Santos de Uberaba, estará aqui conosco também. Que maravilha. Que será dia 19, certo? No domingo será dia 19. Sim. Sérgio Santos vem fazer uma apresentação na Casa da Paz, lá em Jacareí, no dia 18. A gente já convida todas as pessoas para ir nessa apresentação. Esse aniversário vai ser um festão. Com certeza, né? E no dia 19 teremos o Mário Vinhas e o Sérgio aqui cantando as músicas para nós também. E você está confirmado que no dia 14 o doutor Pedro, lá de Petrolina, estará aqui conosco? Estou entrando em contato aqui com a Mara, e a Mara falou que vai ver direitinho isso aí e vai comunicar com a gente. Então, espero, sei lá, vai ser uma alegria ter o doutor Pedro aqui. Opa. O doutor Pedro, que é um dos maiores desbravadores do sertão nordestino, né? 14 agora. Ele era médico aqui de São Paulo, foi para ali, para aquela região. E lá, no mínimo, Rui, deve ter em cada cidadezinha daquela ali do sertão, da margem do São Francisco, mesmo e do Lago Sobradinho, né? O doutor Pedro ali, ele deve ter fundado umas 15 casas espíritas lá. E tem a rádio ele também? Ele é o dono da rádio lá em Juazeiro, né? Também de um dos hospitais lá. E é uma pessoa fantástica. E parte do salário dele, ele doa para as instituições? Isso. Só não entra no carro dele porque ele corre demais. Aí é ruim, naquelas estradas, né? Eu falei, ele me levou morte, de Juazeiro para Curaçá, para me fazer uma palestra em Curaçá, e ele foi no carro dele. Aí quando ele quis me trazer de volta, não, agora eu vou levar você de volta para Juazeiro. Ele falou, não, deixa que eu dou um jeito aqui, meu. Fiquei lá no meio, né, do sertão, né? Aquelas estradas lá. Ele é tão espiritualizado que... Não, eu acho que ele já estava voletando com aquele carro dele lá já, né? Isso aí não então, tem medo da morte, não. Se ele vier aqui, não. Nós vamos esse falar não isso tem medo ele, da morte. Né? Eu não andando de carro com ele, o resto com ele é tudo, perfeito. Então tá, né? Um grande abraço. Tomara que dê certo a vinda dele aqui vai ser muito legal e as pessoas vão conhecer uma pessoa aí maravilhosa, que é o Dr. Pedro. Rodrigo, rapidinho, vamos lá. Gostaria de mandar um abraço para todos aqui presentes, para o Alexandre, principalmente para você, nosso ouvinte, que está nos escutando agora e também está nos ouvindo a gravação durante a semana, e convidá-los para o próximo programa. Rui? É, agradecendo ao Frederico, que está aí na técnica, ao Helder, que está no telefone, a minha querida nora Adriana, que está aí também nos ajudando, e a nossa querida amiga Graça, que sem ela a gente não tomaria café e nem água aqui, né, Jorge? Uhum. É? Uhum. E agradecendo ao doutor Alexandre pela sua presença, e nós gostaríamos que ele deixasse umas vagas lá na agenda dele para ele voltar novamente aqui com a gente, né, Jorge? Uhum. Legal, oh, com certeza, foi muito bacana a presença. Íamos falar sobre AME, não falamos nada, AME regional, então ele vai ter que vir aqui outro dia para falar sobre AME regional. Mas fica o convite. Isso aqui, você lembra que nós estávamos já uns 2 anos querendo trazer a AME aqui para São José, não tivemos oportunidade, agora cabe ao doutor Alexandre trazer para São José dos Campos essa perna, aí, um pedaço da AME lá de Taubaté. Doutor, nossos agradecimentos pela sua presença, então nós gostaríamos que o senhor fizesse a nossa prece final e também deixasse algumas palavras para os nossos ouvintes. Bom, eu que agradeço o convite, é claro que voltarei aqui para falar sobre novos assuntos e até mesmo sobre a AME Vale. Fico à disposição para aqueles que quiserem criar a AME em São José dos Campos, o meu apoio e a orientação de como isso possa ocorrer. E eu creio que essa conversa nossa sobre saúde na visão espírita vai beneficiar a muitas pessoas, a muitos ouvintes. Eu acho que nós estamos ainda engatinhando nesse assunto. Tem muita coisa para acontecer, muita coisa para aprender. Eu tenho certeza que a espiritualidade está trabalhando em cima disso, está nos intuindo e orientando para cada vez mais nós tenhamos aí uma visão holística da pessoa como espírito, mente e corpo numa união vibracional que realmente é uma troca constante de energia que pode interferir na nossa saúde física. E eu fico muito agradecido em poder abordar essas situações com vocês. E eu creio que dentro de uma prece de encerramento, eu pediria ao nosso Pai, ao nosso Deus, que Ele sempre possa irradiar sobre as nossas mentes, sobre o nosso espírito, a possibilidade da continuidade da vida, e que aqui nós estamos apenas no momento dessa nossa vida. Que cada um de nós possa receber essa vibração no entendimento da importância da nossa vida atual como a principal causa das nossas vidas futuras. Se nós despertarmos essa consciência, tenho certeza que nós faremos deste planeta, deste mundo, muito melhor. Então que Deus vibre sobre todos nós essa conscientização da importância da nossa vida atual e como através dela nós podemos fazer muitos benefícios, não só para nós, como para o nosso próximo, girando um campo magnético, espiritual, vibracional enorme, que poderá contaminar a muitas pessoas nesse planeta, fazendo com que ele finalmente possa progredir para uma nova fase. Que Deus nos abençoe a todos, nos traga as suas vibrações de amor e nos destine para uma vida cada vez melhor. Que assim seja. Tempo de fazer aquilo que aprendi. aprendemos. Tentar olhar nossos irmãos que sempre esquecemos. Ainda há tempo de ouvir as vozes que estão nos ventos. Sentir que nossas vidas são pedaços de momento. Ainda há tempo para enviarmos aquelas flores. Ainda há tempo para vivermos novos amores. Ainda há tempo para olhar a lua clara sobre o mar. Ainda há tempo para cantar e dançar ao luar. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!